ciladas dessa vida surgem sempre em seu caminho. Tudo fica tão difícil pra você quando tudo obscurece. Jesus Cristo aparece.